a la derecha, todo 31 norte, Calarme 14. Reposo 0, 63, 20. Romeu Vitor, boa tarde, sua identificação do seu nível de voo 050, via chegada Gomes. Pelo via chegada Ponte, o Juliette Romeu Vitor. Continuar sua subida, curva direita na rua 060. Pode usar Suzano, direita 020, Oceanaro 6336. Rua 3008, vou te dar essa frase de pensamento com visteira na proa 030. 008, deixa parar 2010, ajuste na 018. Deixa só manter essa proa para a estabilidade. O Rudy 008 é posto quando no início do dia 8 para ver se vai poder voar a dor. Janela 336, é autorizada a subir a nível de voo 390. É autorizado 390, bater a prova aí no instrumento. Aqui no Chile, em São Mundo, vai ser agora a posição de 12 horas, 29 milhas, rumo sudoeste, passando 1-8 de ano descida, o Tipo Antônio 25 Bravo. O centro já autorizou a sua frente a pouco, só estamos esperando a separação para o seu voo direto a Boco. Ok, subindo 390, mandando por dia a Boco, verso 330, chave A. O Chile ainda precisa confirmar a prova para Boco? Pode. Chalé 136, após passar nível de voo 140, está autorizado o vale da Tabuco. Aqui eu posso 4-0 na Tabuco, também está incrementando a razão de subir para o Chalé 136. Ele é o Romeu Vitor, traçando bem essa posição de 2 horas no 9 milhas, rumo norte, passando nível de voo 905, subida, tipo a 2319. Está por seu localizador, corre direita na proa 060. Pelo menos eu estou com 1 no 8 de 95. Novembro, boa tarde, cuidado, final da 7, a parte curta. Ele é 3.000, está por já recuperado, autorizado direto a Boca. Direto a Boca, moro hoje, até 3.000. Ele é o meu Vitor de Sapara, 3.000, da última do 1.098. Chalé 3.000, chame centro de Recife, chame 2.000, decimal 8.5, caso negativo 1.25, decimal 4.5. 2008. Voo 2008, complexo na do procedimento, está no turno número 8, decimal 95. 18, na pista de baixo. Nossa, do Juju, do Salvador, da Monte, do Forte. Gente, mas o Golfo Norte, uma taxa de rodas de voo visual 507, do Forte, é forte para a linha de alarme, só tem um tipo de equipamento. O helicóptero Romeu 44. O criado Romeu 44, reforço para a linha de alarme. Mas depois de cidade. Bem, a gente aguarda então, mantenha a posição, o mais próximo, mas queremos colocar 14 o tá? Aqui, tá, 3, 4 dias fora. Tomado já não é 4. Eu decolei de pedágio, eu confirmo, mais próximo. Próximo a pedágio. Eu tinha medo de saber os motores autorizados para o procedimento elétrico que se deixam reporte defectando. O meu Vitor afirma que o plano de ser controlado no 655, regulado para asa. O Max tem uma noite de 95. Prato, vamos lá. Sorriso, Salvador, papapá, Michael, Mike, bom dia, boa tarde. Eu falo Michael, Mike, boa tarde. A decolagem do pedágio já está a 3 minutos, 4 dias fora. A intenção é pousar na Terra 290 e depois parte da Vista. Acredito que a intenção é conseguir Terra 290 e depois conseguir para ir lá. É isso? Não, parte da aérea está. Essa ponta através de 902 na perna do vento, Michael Schmeid. Confirmando, é para começar, Michael Schmeid, é isso? Afirmo. Sim. Meu chefe foi autorizado em graça, alinhar e manter no 7 o ponto pronto. Meu bom dia, corresponde na curva final, autorizado, leva até a pista no zero. A Golf Mike está presente, caso segue através do nosso vetor, se afastando da linha literal. Mike. 8, Sala 53, controle isso, mais um 2028. Sala que você faz decolagem na temperatura de 3 mil pés, estação de controle. Autorizado decolar pista no 7150 graus, 08 mais. Após o lançamento na frequência livre, após a lista, você consegue controle. Utilizar a sinalização final parte 10, tá? Afirmo. Sim. Seu Salvador, boa tarde, passar o meu Juliette Romeu Vitor, descobrindo da final 17. Juliette Romeu Vitor, boa tarde, mantenha um no meu pés, autorizado final no 7 pontos sobre a imagem. Forma o tráfego e um helicóptero prosseguindo para pouso no PAT 5. Tá uma milha e meia, nordeste, da cabeceira do 7. Charlie X-ray da 458, controle de voltão 2028. Mike Golf Mike, autorizado por do PAT 5, metro 150 graus, 00 mais. Ai, que graça. O Juliette Romeu Vitor visual com helicóptero, prosseguindo. Já tá uma milha no teste da cabeceira 17. Negativo, Juliette Romeu Vitor, eu estou a 3 mil meio. Excelente, autorizado final no 7 para Maré Juliette, o Juliette Romeu Vitor. A aeronave já está próxima do cruzamento hoje. Negativo. Depois que eu vou saber se for até 4.500 pés após a terceira rapaz passando 0.5 horas. Olha o que você... Você não tem ideia do destino? Você quer a 3 horas, né? Ela não tem 6. Juliette, convite autorizado por 7, metro 150 graus, 1.0 mais. Do repouso, o Juliette Romeu Vitor pistola no 7, visual com o helicóptero. Oi, está solicitando o motor de 6, está planejando o instrumento, está visual. A sua clínica, o motor de 6, está ligado com a direita, a subida para uma centena direta do destino. Aí, se você passar a 1.05. Tem que ter o IFE cancelado no 65 logo, se você puder me ouvir, vou virar para 1.05. Sente, vou na direita, 1.05. Acima sim, obrigado, voar direto do destino, Romeu Charlie X-ray. Bravo, azul 5076, após decolagem, mantém pro até 3 mil pés. Autorizado a decolar pista no 0, metrô 140 graus, 08 mais. Decolagem de estando na 10, mantém pro até 0. 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 1. Sim, autorizado, lembra 3, 3, 2, 0, 5. Não, você vê que já passamos 0.50? Antes, eu tenho uma força de informação e informo que eu recebo um aeronave, um nome 510, um setor sudoeste de Vera Cruz, ele é que sabe que tinha um bom pouso. Gente, não conte pra conhecer com o Juliette Romeu. Salvador 208, azul 507.000, muito obrigado. 205, informação, eu irá manter pelo menos 3 minutos, a aeronave decolou, meio saída conflitante, e vou estrear. Sobre uma linha de voo 180, após 2 mil pés, está autorizado o voo direto coral. Voz 2000, direto coral, subindo para o 180, azul 5076. Autorizada a colapso de 0,1, 30 graus, 0,9. Terminado, agora 62 mil do Salvador, chame quanto ele era para junho, 1,2,0 de Sumau 3 e solicite a Freia de Natal. Autorizado a minha arma ter pistão 1-0, estimado 6 minutos da colagem, aeronave rolando, isla, saída e rota. Colônia 964, veio da Pitona. Aguardando o Valeta, o Tantra, ele está do fim. Ok. Valeu, a fundo, sem identificação. Valeu, a fundo, três secundas para o 0140, vamos em contato, radar, mantendo o nível de voo 0700, afastado em 66 milhas. Nossa, vou direto para a mata, não precisa ficar chegada mais, não posso andar de descida. São 3805, vou direto para o Lida. Direto para o Lida, 3805, obrigado. A minha fundo autorizado vai jogar para o toque. Isso é o nível de leste, mantém sobre a região visão no 1500 pés, é porta. Oeste, pare do Paria, interrolado. Aqui no 0, 1, 30 graus, 1, 0, 9. Turno 85, reportando se quiser para o seu. Turno 9, 64, reautorizada a descida para 3.000 pés altura, turno 08. Seguro de leste que continua descida para 15 pés. Tem certo de lado então. De litoral sul, descida 5 pés, altímetro 908, vitrine de leste. De leste, se conseguir descer, mantenha o número 6. Sem identificação, desse mantém nível de voo 080, via chegada a mão. 185, confirma velocidade indicada. Liga para 2009, desce até 4.010, altura turno 098. Turno 964, vista para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, pista 90, informe estabilizado. Controle de Salvador, uma boa tarde, bono 397, 2.000 pés, são bono. 397, contataram a decolagem, sobre a via São Voona, para nível de voo 360. 360, são bono 397. Fale que quando possível informe seu sinal de pouso. Bono 830, copiar. Cinco 076, voo direto e o COVID. Na Max Fox de Silva. O Silva Max Fox mantém a sobrevivência de voo visual, só que ele está mantendo 15 pés. Uma localidade que você está passando agora? Gente, confirme o tipo do comércio transponder. Se manter sobre o nível visual, a participação do farol da barra. Se voar no 85, desça para 3.000 pés, altura turno 08. Chame centro V6 em 125, decimal 1, no caso negativo, 128, decimal 35. 251, 2235, boa. Lutale, ok, confirma transporte de enfermos. Tem ativo? Tente. V54, boa tarde, sem identificação, do nível de voo 050, via chegada da Mediona. Reporte visual para o Del Rey. 76, eu consigo conversar direto em Iucose? Podemos avisar direto em Iucose? informado, ele estará terminado 52 milhas de sul em Salvador, sob controle leve em 120 decimal 1. Número 85, reduza para 2009. 2009, boa noite. Aparelho 2230, vem autorizada a descida a nível de voo 060. 2230, agora até o 060. Estabilizado. 130 graus, 109. Vitor 10, você pode rodar na 3. 7, Vitor 10. 10 tem uma aeronave já na final do 0, tem uma segunda já sequenciada. A previsão é após a segunda, segundo pouso, não no 0, prosseguir para pouso na 3.5. Sobre o farol tapão, é um potente para o para a direita, Vitor 10. Sobre o farol tapão, espera com a direita, Vitor 10. Ponto 2054, reduza para 2309. 130 graus, 109. Vive pouso na 10 para número 4, boa tarde, essa identificação desse mantém a nível de voo 060, via chegada para noite 1. Passarinho 2230, citamos de vírus? Sim, é senhor, pode dona, senhor. Cliente, deixa para 3 metros, altímetro 908, mantém a velocidade para esse pensamento. 85 completo, final do procedimento, chame a torre 198, decimal 95. 1397, chame centro Recife, em 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 35. 8, decimal 35. Torre Salvador, com 185, 2017. 185, eu sigo a final no 0, forma a pista livre, número 2, número 1, está 1 milha da cabeceira, forma o tráfego com o papão 32, seria a perna contra o vento da 1-0, tentando superar a 1 no meu pé. Frente, boa noite, aqui. Leia, sem identificação, sem contato, radar 47 milhas de curso do Oeste de Salvador, vou direto ao Conde, força da 59 no 6.

3, boa tarde. A sua identificação autorizada a chegada por mais de um no repórter de Dado Descida. Mantenha nível de voo 080. Negativo, inicialmente é seu número 5 na aproximação. 0, direita, solo 219. Direita, forte 219. Alfa Juliette Romeu confirmando. Estava no pátio da base e agora na Romeu, confirma? Alfa Juliette Romeu confirmando. Estava parqueado na base e agora está na pátio Sonho Romeu, confirma? Eu estava no pátio 5, agora estou vendo a aeronave em ponto de espera. Seria o pátio 4 que se encontrava, o Alfa Juliette Romeu? Solo aos 2-1. Caso consiga parar antes da OSC, manter posição e agora da aeronave liberada para você. Eu no ano 64 de posição para frequenciamento, convertida na prima 040 limitado pelo localizador. Eu falei na 36 e autorizado a descer para o nível de voo 100, na centena. Autorizado ingresso na porta leal e pronto, terceiro no 7, alfa e Juliette Romeu. No final, para interceptar. Vai voltar para a sua 010. Bem, se o tanque de 104, só temos a velocidade indicada. Bem, 1054, mantenha 3035, aguardando o último. Santa Isana 5-4, corre à direita na prua 120 para interceptar. 120, ali, agora é agora sim, está autorizado o sinal de procedimento e forma estabilizada. 230, completo o sinal de procedimento, só me torna 1-9-9-5. Muito obrigado, Sérgio, até já. Fechando a minha 326, reutilizada a nível de voo 09 horas. 164, já autorizada a vista 3, no 6 altímetro, 1-0-1-8. Passageiro 2230, visual 90, interceptando o localizador. Chamar aqui, redirecionar a contact. Confirma o treino, estimou 2. Passageiro interceptando o localizador aqui, vai passar fibra, visual 90. Chama. 326, a autorização para sequenciamento, agora é o número 4 na aproximação. Corre esquerda para o 030. Chama a 326, cultura para o 030. Seu limite é a radial 290 do Rio Salvador. 11-030, o chamé 6326. Agora foi entendido. Está autorizado a manter o 309, o chamé 6326. Sim, mantém. Alfa Juliette Romeu, contato no grana decolagem, suba via Coral 1 Bravo para nível de voo 080. Alfa Juliette Romeu. O 1164 desça para 2006, altímetro 1098. Número 2263, reautorizado descida em nível de voo 060. Reporta no voo no final de 1000 pés. Sim, dispensador 2230, final de informação. Como evacuída, reutilizada a descida 3.100, altímetro 908. Curva direita na prua 040. Direita 040, 6326. Então, 3154, complete para o procedimento, chame por 1-9-9-5. 95, obrigado, um bom trabalho. 1-1-64, curva direita na prua 075 para interceptar em ponto estabilizando. Zero, 070. 326, para você que está com o localizador, curva direita na proa 060. Direita 060, 6326. Ana 326, tração nessa posição agora. Em 9 horas, afastado em 6 milhas, passando 4.500 pés no início do tipo 1, Serra 1.220. Quem é esse 6326? Ana Lacunha, tração posição agora de 1 hora, 6.200 milhas, passando 065 do tipo 1, Serra 2.318. Ana 326, reduza para 2.009. Já estava vendo faz tempo, 2.00. Sente, já estou chamando a 3.00. Sim, agora 8.00. Sente. Está livre de interceptar o localizador nessa rua, para o Xané 3.00? Acho que não é possível, obrigado. A descida do Instituto, eu estou chamando a 3.00. Hoje autorizado, interceptando, 3.00. Corrida, curva direita na proa 170. Presidente 4, autorizado pelo sistema 0.1, 40 graus, 092. Vive pouso, 1.0.731.54. 2.230, são os 2.8, autorizado ingresso nosso, sistema 0.2.2.9. Que autorizada, né? Mantendo, fecha a porta pronta. Metro 1.08. Ana 326, acessou 1.08, sinal 95. Corre 1.18, sinal 95, qual o fim de semana, senhor? Boa tarde, o Xané 6.26. Xané 6.26, boa tarde, número 2 para pouso agora, número 1 já passou externo, fala aí que está ali. Pagando autorização de pouso, 6.26. 6.34, pouso 3.0, solo 2.9. 9. Mas quem é que mantém a posição? A aeronave no final, no 0 já passou, último fixo, passou só. No 0, 21, 30 graus, 1.09. Teste de pouso na 10.12 a 4. No 0, no 8, ok. E eu já tenho a segunda aeronave já sequenciada para pouso no 0. Enfim, eu tenho a intenção de prosseguir táxi a baixa altura até 3.5 de lá, prosseguir o decolagem. Ataque de baixa altura, até a carteira 35, após abrir após a papá, após chegar aqui. zoológico, para fora do zoológico, como é que é? Para do zoológico. Foro no 64, solo aos 3-2, vira à direita, estamos aqui no zoológico. Mais de antes, eu saí com o Eduaché contra o Eduardão 2028. 208, Yeto. Xerém 326, autorizado pouso, pista no 0, retorno 30 graus, 109. Autorizado pouso, deve ser no 0, 6326. Base curta, reporta o final, o Roberto Guilherme. Autorizado, base curta, reporta o final, o Roberto Guilherme.